shit, braci e figliot sladron, ti fiascia lì tu di verdaggi. Si cadà, si canole invece da sua quota. Disposi son sobra pra toda hora. Eu aqui de canto observando seu olhar. Visão de atitude, visão pra não moiar. Na tempestade, jamais adormece. Dilúvio do cão, o discípulo da febre. Sempre com calma, na contenção. Sem azedar, o bang da função. Sentinela na biqueira de baby furador. Treinado pra arrebento, pro pânico e terror. E aí, quanto vai, mano? Dois papéis de farinha. Fala na esquina que tá molhada a lojinha. Atento e ligeiro, sem chamar atenção. Desbaratinado. Valeu aí, toma aí, mano. Veja só, registra, tudo transparente. A jura do crime, diabolicamente. Os manos respeitem, sabe que é sem preguiça. O moleque é novão, mas é responsa na fita. Vida bandida, adota e conduz. A rua é fértil pro mal. Ilude e seduz, promessa e conceito. Grana e poder, venera o herói sem medalha. Pro CV, um, dois, fim da paz. Sobe o gás, pelos reais, soldado do ramais. É um, dois, fita quente, combatente. Dondon no pente, bate de frente com a trama do hipócrita. Sangue suga, verme rasteja na trilha de Judas. O veneno do barato, mano, é bem mais louco. O banquete amargo pra ruê é osso. Balança, balança, a gangorra. Dá só um grau no fiel dos ladrão. Balança, balança, a gangorra. Interior é sintonia, Sumaré e Ribeirão. Balança, balança, a gangorra. Dá só um grau no fiel dos ladrão. Balança, balança, a gangorra. Interior é sintonia, Sumaré e Ribeirão. Nos rádios a sintonia, todo mundo empunga. O certo é o certo, na cadeia ou na rua. Nos debates, nas quebradas, talarico sobe mesmo. Jack, pique, verme, sempre vai nessa mais cedo. Respeitem primeiro, mais que essencial. Os moleque vão crescendo nas pegadas de mil graus. Sabe bem como é a regra, no morro ou na favela. Sabe que se desandar, conhece o pó da terra. Não erra, muito menos, pipoca na missão. A cada salve no sumário, disposição a milhão. Fecha sem borocochá, em qualquer bang se acionar. Seja aqui, seja ali, seja em qualquer lugar. E pá, pode vir os coxinha de rocan. Armadilhas multiplica nas ruas do Vietnã. E o sonho foi brecado na ausência do pai trancado. A mãe assassinada, enforcada no barraco. E não adianta psicólogo, assistente social. Pra quem sequer nem teve um ensino fundamental. Criado em meia guerra, sempre respirando sangue. Minha vida pro sistema sempre foi irrelevante. Um número apenas, apenas mais um número. Contagem regressiva pra conhecer o próprio túmulo. Os maninho tava ali, ó, fumando um baseado. Nas ruas de Ribeirão, num Corolla pinado. De repente, ideia besta de catacomba. Conveniência. Neguinho caiu tombado com dois tiros na cabeça. O japa indo em fuga de frente com a viatura. Tomou tanta rajada na cara, explodindo a nuca. Ficou feio, lastimável, apenas outra história. Semelhante à minha que me encontro numa cova. Triste é foda, mas fazer o que? Ser fiel e meio ao clima, a gente nasce pra morrer. Cedinho pra caralho, essa foi minha sina. Hoje sendo enterrado com 17 de vida. Num campo florido, sem flor no meu caixão. Só o pó da terra é. Essa é a recordação. Pra quem ficou é desse jeito, não posso negar. Porque amanhã tem outro em meu lugar. Porque amanhã tem outro em meu lugar. Balança, balança, a gangorra. Dá só um grau no fiel dos ladrão. Balança, balança, a gangorra. Interior é sintonia, Sumaré e Ribeirão. Balança, balança, a gangorra. Dá só um grau no fiel dos ladrão. Balança, balança, a gangorra. Interior é sintonia, Sumaré e Ribeirão. Balança, balança, a gangorra. Dá só um grau no fiel dos ladrão. Balança, balança, a gangorra. Interior é sintonia, Sumaré e Ribeirão. Balança, balança, a gangorra. Dá só um grau no fiel dos ladrão. Balança, balança, a gangorra. Interior é sintonia, Sumaré e Ribeirão.